Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 6 da tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Pretinho Básico. Estamos aqui ao vivo pro Rio Grande do Sul e ao vivo para Santa Catarina, pela Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Até às 7 da noite, vamos com telefonia do Big e da Miller. A moda está nas ruas, tá começando o fim de semana e o Potter tá aqui feliz da vida. Fala, Potter. Boa tarde, gente. Oh, maravilha, KG do lado dele. Brasil! Fala, KG! E aí, beleza? Já falei boa que noite. Pra mim não certo. Pode ser esse terceiro Uruguai, né? Ah, é, não, mas esse foi pro KG, cara. Faz pro KG Brasil. Não é uruguaio, cara. Para de mentir. Tá com a gente também o KG! Brasil! Porazinho tá com a gente também. Eu tô enojado. Tô enojado por certas coisas que ando vendo por aqui e ouvindo. E também com o Potter, que tá sempre com essa revista aí de quando ele era um símbolo sexual, que quando ele era novidade aqui na rádio. Qual é a revista, por aqui? Uma revista Atlântida de 1930. Isso. Quando ele era símbolo sexual aqui nessa emissora. Fotos do Potter nu. E com as fotos semi-nu. E fica mostrando, volta e meia essa revista aparece aqui no estúdio. Vou ter que twittar agora, né, Maurício? É verdade. Pelo amor de Deus. A voz já deu pra ouvir, é a estrela móvel do Pretinho de hoje. Davi Garradi. Poxa! Brasil. Davi Garradi. Poxa! Davi Garradi. Corno! Davi Coimbra, tu é meu ídolo. Corno não. É, corno não. Não, tu é o cara da brincadeira do corno, entendeu? Ah, tá. Essa bom. É a ideia. É, cara do corno. É. Tudo certo, Davi? Tudo certo. É o cara do corno. Eu fiquei sabendo de coisas que eu estou realmente escandalizado. Chocado, cara. Escandalizado. O Alcemar tá aí com a gente. Tudo bem, Alcemar? Gente, eu tô muito bem. Santa Maria? Ali. Santa Maria. O Alcemar é de Santa Maria, né, Alcemar? Santa Maria. Santa Maria é da Boca do Monte. Tu nasceu aonde lá, Alcemar? Eu nasci no. Eu não sei onde eu nasci. Perto do Interzinho. Perto do Interzinho? Estádio do Interzinho? Ah, o estádio do Interzinho. Borges, da Borges. Mais na vila. O Alcemar que dormiu abraçado na viga 12 ontem. Quem veio dar umas risadas com a gente também é o Luciano Calheiros. Botafogo, campeão desde 1910. O Luciano Calheiros é repórter da RBS TV, do Sport TV, do PFC e torcedor do Botafogo. Exatamente. Dando muita risada aqui, já ganhei torta de frango, já ganhei guarda-sol. Agora só não precisava ouvir as histórias que eu ouvi. Capuzinho guarda-sol, inclusive da Champions, velho. Dei pra galerinha os guarda-sol, inclusive da Champions demais, meu velho. Uma pilhadeira, né? Na pilhadeira essa vibe. E hoje tá bom o tempinho pra usar guarda-sol, meu velho. Tá todo mundo apresentado, eu sou Maurício Amaral, tô substituindo aqui o nosso magnânimo Alexandre Fetter, que segue no seu meeting, né, cara? Um meeting muito importante do grupo RBS. Isso aí já tá virando um acampamento, né? Volta lá com listas, né? Volta. Esse é o problema. Esses encontros sempre geram listas. Eles voltam com missões a serem cumpridas. Schindler. Listas. Eu quero estar na lista de Schindler. É verdade. Que é a lista dos que são protegidos. Vamos com os destaques do Clique RBS nesse início de noite de sexta-feira. A vacinação contra pólio e o sarampo começa amanhã, com a meta de imunizar 95% das crianças. As crianças menores de 5 anos devem receber as gotinhas contra a pólio, que também é conhecida como a paralisia infantil. A vacina contra o sarampo, que imuniza também contra a rubéola e a cachumba, é destinada às crianças com idade entre 1 e 7 anos. Vai levar o Pocolino lá, Davi, pra tomar gotinha amanhã? A resposta é sim. Tem que levar, bom, tem que levar. E tem passe livre na cidade de Porto Alegre, né? O Francisquinho vai, né? Francisquinho vai. O João já passou, né? O João já passou dessa fase. Zaca, tu tomou as vacininhas quando era... Eu tomei a gotinha, sempre tomava gotinha. Gotinha. Tomava gotinha, né? Adorava gotinha. Quem é que dava gotinha em ti? Era o Mussum. E o Roberto Carlos leva suas superstições pro ramo imobiliário. Olha só. Ele lançou em São Paulo um edifício de 40 andares, mas quer eliminar o 13º andar. Nos Estados Unidos tem muito disso, cara. Ele quer pular direto do 12º pro 14º andar, mas a prefeitura de São Paulo recusou o pedido. Tá certo, né, meu? Ele tá lançando um prédio que é meio comercial e meio residencial. Até a metade é comercial e da metade pra cima. Mas ele é burro, né? Ele tinha que fazer o 13º andar e vender mais barato. Vender pros inimigos. Vende pro Erasmo. O Roberto Carlos é tão rei, cara, tão rei, que ele mora na Urca, lá no Rio de Janeiro. Urca, exatamente. Né? E tem um bloco de carnaval na Urca que só toca Martini Carnaval com as músicas do rei Roberto Carlos. Te lembra o nome do bloco? Não lembro o nome do bloco. É isso aí. É isso aí, cara. Ele não fazia show no dia 13, né? Foi uma. Quem é o empresário do Roberto Carlos? É o Dodd, da DC7, né? E ele falou que agora há pouco que ele conseguiu convencer o Roberto a fazer alguns shows. Mas Marrom, no dia 13. Marrom ele não usa. Inclusive a Alcione. Ele não dobra a direita, né? Não dobra a esquerda. Por isso que cada vez que ele chega no Salgado Filho, ele vai pro Gigantinho. Termina em Cachoeirinha. O Roberto Carlos nunca veio a Porto Alegre. Se Papa Canoa, porque não. Não, mas aí que tá o avião, faz uma manobra especial. É isso mesmo. Esse é o Roberto Carlos. A ONU aprovou uma resolução histórica sobre os direitos dos homossexuais. O texto defende os direitos dos homossexuais e declara que ninguém deve ser submetido a discriminação ou violência por causa da sua orientação sexual. O Brasil apoiou a resolução. Ah, tá bom. E o Pretinho Básico, que é um programa heterofóbico, apoia também. O texto pede ainda um estudo sobre as leis discriminatórias e as violências contra as pessoas por sua orientação ou atribuição sexual. Hoje, a homossexualidade segue proibida em 76 países. Sabe que eu já presenciei uma discriminação, cara, voltando de uma festa. Tu é gay? Em Santa Teresa. Não, presenciei. Tá. Eu tava em Copacabana, cara, e tava sem carro. Ah, sim. E aí um colega meu de faculdade, homossexual, uma boa, tranquilo. Tá bom, tu andava com teus colegas homossexuais? Não. Eu estava numa festa e tava assim, meu colega homossexual. Esse cara andava com quem ele quiser. A história é certa que ele estava numa festa com homossexuais. Estava fazendo festa com homossexuais. Isso. Eu tava numa festa com um colega meu homossexual, que tava também na festa. Sim. E aí lá no fim da balada, tal, ele disse, cara, como é que você... Eu tava sem carro. Ele, Calil, eu te levo, tranquilo. Não, ele não falou assim, né? Como é que ele falou? Luciano, eu levo você. Já errou, que ele me chamava de Lute. E aí, cara, o meu primo não tava bem, né, cara? Olha meu o porco, primo, meu porco tá acordando, pô. Não, o meu primo não tava bem, nisso ele falou, se você não se incomodar, eu vou levar um amigo meu aqui que mora em Santa Teresa, depois levo vocês e meu primo junto no banco. Aí foi, eu fui na frente, meu primo atrás com um amigo do meu colega atrás. Ah, né? Eu pensei que teu primo tinha ido cutucando atrás. E aí quando chegou, meu primo tava meio desconfiado, ele tinha abusado um pouquinho, né, da caipirinha e tal. Abusou. E aí na hora que chegou lá na casa do cara, o cara se despediu, tchau, Luciano, tchau, fulano, tchau, Adriano. O Adriano é meu primo, né? Aí meu primo, valeu, viado, vai. Aí eu virei pra consertar o negócio, ô rapaz, calma aqui que esse aqui também é. Aí meu primo, opa, foi mal, viado. Pra fechar, maravilha. A previsão do tempo, a frente fria se desloca muito lentamente, deixando o tempo instável nesse fim de semana. O sábado começa com chuva fraca e com mínima em torno dos 14 graus. O sol até aparece de tarde, mas de noite volta a chover. No domingo, uma nova frente fria chega e as chuvas voltam a ganhar força. Na segunda-feira, o tempo segue instável. Maravilha. Como é que vai estar na Serra amanhã, em Caxias do Sul, Maurício? Vai estar chovendo. Em Caxias do Sul amanhã com o Geiso no Pepsi Club. Eu mas no Pepsi Geiso, Club não chove, né, Geiso e eu não tem tempo ruim, é só chegar e vamos curtir uma festa. E nós vamos ter balada do Pretinho. Bom, tu vai falar isso daqui a pouco. Não, balada do Pretinho, desculpa, Pretinho na casa do ouvinte. Pretinho, né? Na casa do ouvinte, exatamente. Amanhã, sábado, às 6 da tarde, estaremos ao vivo na casa do nosso ouvinte no oferecimento da telefonia BIG, né, Plater? É verdade. O que diz aí? Um e-mail bonitinho aqui, cara. Há 6 semanas faço diariamente entre 18 e 19 horas o trajeto Novo Hamburgo-São Leopoldo devido a um tratamento de radioterapia para combater um câncer de mama que descobri há 4 meses. Quero dizer a vocês que durante esse período, além do apoio do meu amor e da família, o ótimo astral do Pretinho foi fundamental para que eu desse umas risadas naqueles dias em que não estava tão bem quanto gostaria de estar. Hoje é o último dia de tratamento e quero agradecê-los pela diversão e companhia. Aproveito para fazer um apelo a todas as mulheres que façam o autoexame, um hábito que eu não tinha. Abraço a todos. Pô, que legal. Demais, cara. Hein, meu? Que massa, né, cara? Que bom que a gente serviu de companhia nesses momentos desagradáveis. Pô, né? A minha mãe viveu isso aí, né? Tá vivendo isso aí agora, né? Descobriu um probleminha, ela teve que passar por uma cirurgia bem mais séria. Não precisou entrar com quimioterapia e radioterapia, porque teve muita sorte. Eu contei a história do 1 milímetro aqui, né? Ah, é verdade. 1 milímetro foi retirado, foi isso que salvou a minha mãe. E é impressionante o número de mulheres que enfrenta isso, cara. É, isso é inacreditável. E não tem mais idade, sabe aquele papinho de 40 anos? Uhum. O sul do não Brasil. Não tem mais isso. E o sul do Brasil é onde os índices são mais altos, né? Ah, é? Aqui o sul do Brasil tem duas peculiaridades. Primeiro, as mulheres fazem mais o exame que o resto do Brasil. E aí se descobre mais. Ah, por isso que e no mais. Homem, o câncer de próstata no Rio Grande do Sul é o contrário. Não o gaúcho, por ser machão e não fazer o exame do toque, não descobre que tem e morre mais. Faustão, tu que não é daqui, fez já o exame do toque, Faustão? Já fiz o exame do toque, meu. E aí, meu, como é que foi? Quem foi que fez, ó, Faustão? Eu gostei, galera. Oi, gostoso, galera. Brincadeira. Cagê, antes de tu falar aí, só quero lembrar que a gente já tem aqui a vencedora da promoção que vai participar da gravação do novo clipe da Fresno. Uhul. Mais uma promoção exclusiva da Atlântida. A Fresno vai gravar esse clipe a partir de domingo. Domingo segunda-feira, a gente vai colocar um ouvinte pra ficar o dia inteiro com a banda pra gravar esse videoclipe. E quem venceu essa promoção foi a Júlia Diner, de São Leopoldo. A Júlia vai acompanhar e participar da gravação do novo clipe da Fresno nesse domingo e nessa segunda-feira ela vai passar 2 dias juntinho com a sua banda preferida. Pô, demais. Muito legal, hein, Magnata? Parabéns, Júlia. A produção aqui da Atlântida vai entrar em contato contigo. Legal, estamos fazendo também a seleção aí de uma garotinha para participar do novo clipe da tribo, que vai ser o Negra Guerreira em homenagem a minha grande amada. Não pode ser ela, né? Não pode ser ela, porque senão fica manjado o negócio. E tamo aí, então, a partir de... Quando que dá pra fazer aqui na rádio a seleção? Sexta-feira 13. Na próxima sexta-feira 13, estamos fazendo aí. Saudade do tempo que o Paus era casado com a Vesguinha, lembra? Ah, a Vesguinha me deixou. Traumatizou. A Vesguinha me deixou lá na Praia da Vigia. Foi que nem a Tracy com o Castelhano, né, cara? É, mais ou menos isso. Deu uma limpa na baia. Relacionamentos traumáticos aqui do pessoal. Como é que era a música Tracy Chapman mesmo? Sorry. Eu gostava da Tracy Chapa. Tracy Chapa? É, essa aí ela. E aí, Cagê? Pois hoje à noite eu vou estar botando um som no Live Sport Pub, logo mais a partir das 22 horas, Zona Sul de Porto Alegre. Balançando a perninha. Doutor Barcelos Esquina com a Venceslau. Essa show é com a massa. Banda The Scrolls, que é uma banda de Floripa, bem bacana, participação do Tonho Croco. Hoje, então, a partir das 22 horas no Live Sport Pub. Se os PBs fossem o time do Barcelona, o Fetter seria o Piquet. O metrosexual. Opa, metrosexual. Fechou. Já teve sua masculinidade bastante contestada pela imprensa. O caso de Ibrahimovic. Finalmente decidiu assumir sua heterossexualidade ao aparecer publicamente com uma linda mulher. No caso do Piquet, a cantora Shakira. Exatamente. Fechou. Fetter era rodaica. Meio bissexual. Fechou. Ficou com o Ibrahimovic com a Shakira. A Shakira seria a rodaica. Aparece frequentemente na televisão e de vez em quando acompanha o namorado e assiste aos jogos do time nas tribunas de honra. Aliás, o clipe da música nova da Shakira, Rabiosa, espetacular. Eu postei no meu blog. É verdade. Shakira eu fiz um Shakira comentário. É um furacão. O blog do Patrão tá renovado aí eu fiz um comentário. Eu vou comentar videoclipes. Boa. O Maurício seria Pepe Guardiola. Olha aí, elegante. Apesar de não aparecer tanto quanto seus atletas, é o homem que organiza taticamente a equipe. Bom, obrigado. Boa. Eu, no caso, o KG seria o Puyol, jogador. Experiente, né? Jogador bastante experiente, é um líder em campo e é o jogador que mais tempo está no elenco. Oba. O Pianger seria o Messi. Olha! Esse é um gênio. Dos pés dele nascem as jogadas sensacionais que encantam o mundo do futebol. Pode crer. Apesar disso, fora de campo é um jogador discreto que fala pouco. Tá errado. Tá completamente errado. É que fora do ar o Pianger é outra pessoa. É verdade. Muito pior, pra quem não conhece. Muito pior. Mr. P seria o Iniesta. Cabeça bastante pensante do meio campo, tem um futebol exuberante e sua presença é fundamental para o andamento do time. O Iniesta serviria no meio campo do Inter, arrumaria o meio campo. Ah, com certeza. Qualquer meio campo. Do São José também. O Potter seria o Busquets. Primeiro Busquets. Homem. Olha aí. Busquets. Cara, hoje pela primeira vez o Busquets marcou um gol no PlayStation 3, cara. É, olha aí. É, pela primeira vez. Primeiro homem de meio de campo. É um jogador que erra poucos passes e tem muita qualidade técnica. Apesar disso, gosta de fazer encenações pra torcida e pra arbitragem. O Potter não concordou. Tem muito jeito pra ser ator. Eu não sei se foi ele, mas o Busquets, ele foi... Ele teve uma coisa de racismo aí. É. No confronto contra o Real Madrid, tem uma história meio estranha. Eu não sei se foi exatamente ele. É, ele meio que se passou aí. E o Neto Fagundes seria Javier Mascherano. Apesar de não ser um jogador muito técnico, é um bom defensor e chega junto nos atacantes do time adversário. É um jogador importante quando o bicho tá pegando. Bem, agora que não tem mais tempo pra escrever, um abraço pra todos e manda um... Ai, Dedê! Pra toda a direção do Inter. Alexandre Bittervides mandou aqui. Pô, gostei que eu não jogo nesse time, cara. Gostei. No Barcelona não tem espaço. Eu também não. Tu é o Pepe do Real Madrid, o zagueiro Pepe. Eu sou delicado. Sou o Ronaldo. Não, o Porão é o eterno beijoca, né, cara? Não escalou, não escalou. É o Davi. Davi é tratante mesmo, Davi é tratante. Não, o Zaca não merece. Faltou o Zaca. O time tá desfalcado, então. Faltam não gente, vai passar, não vai passar. Não vai passar. Vai daí, Alcimar. Eu não sei quem vai aí. Por quê? É o Zaca. Agora tem mais criança escutando. Ah, aí boa. Eu falo a charadinha. A charadinha. Pega o Calheiros, vê se o Calheiros é bom. Vamos pegar o Calheiros, então, pra ver se ele sabe. O filho e o pai se despediram rapidamente. Qual o nome do filme? E o Dedé tá aqui forte. O filho e o pai... Se despediram rapidamente. Qual o nome do filme? Não tem a mínima ideia. Tchau pai, tchau filho. Não pode mas falar. Mas que filme é esse, cara? É tchau pai, tchau filho. Tchau pai, tchau filho. Ah, beleza. É que ele tem um probleminha de dicção, né? Entendi. O que mais? Quais são a gente as... pode tentar adivinhar também? Vocês podem. Tá, ah, então só o Calheiro. Só de papel, que senão o KG cola. O KG cola, mas ele não enxerga de perto. Quais são as quatro estações do ano no Nordeste? É nome de filme isso aí? Não tem filme, é só estação. Filme. Verão, inverno, outono e primavera. Não, né? Verão. Verão, calor, abafado e mormaço. Cheguei perto, hein? Dedé tá aqui. Por que um ladrão não assalta o cofre de um banco com uma pinça? Opa! Porque o crime não compensa. E essa não foi. Parabéns pro KG, Aê. Qual é o prato que a cozinheira nunca consegue fazer direito? Tempo. Porta. Aê! Rapaz. Essa aqui é pra matar. Essa aqui vai deixar as criancinhas tristes no carro. Essa aí vai... Vai ter criança jogando pela janela, não, o Dedé vai voltar pra UTI com essa aí. Qual a diferença entre o padre e o bully? O padre e o bully. É. Tempo. O padre usa batina e usa... O leite. O padre de muita fé. E o bule é pra pôr café. Meu Deus. Essa é do ai, Dedé. Essa é do Dedé. Eu vou embora, gente. Vou lá buscar o porco. Eu levei o porco no pet shop hoje. É mesmo? Ele tá bem cheiroso. Tá, vai trazer o porco aqui pro estúdio. Ele come 18 quilos de maçã por dia. Eu vou trazer porco ele pra lá. Traz o porco. Traz o porquinho. Vai daí, Davi. Ah, que maravilha. Elaine Cristina. Tá legal, Davi. Tá legal. É, tá bom, na boa, Magnata. Tô apenas tá chocado. Estou chocado com as informações que recebi. Pois é. Olha só, para as pessoas que estão meio que viajando nessa história, se adentrarem na timeline do Twitter do Pretinho, Pretinho Underline Básico, tem uma hashtag ali que é tapa na cara. Tapa na cara. Aquilo foi o mínimo do que o Davi. Ali foi onde tudo começou. É. Isso foi o mínimo que o Davi ficou sabendo. Ai, que bom que ficou sabendo. Que coisa. Quando a paixão acaba. É o título do e-mail da Elaine Cristina. O marido deita com muito cuidado na cama e sussurra suave e apaixonadamente no ouvido da sua mulher. Estou sem cueca. E a mulher, amanhã eu lavo. Parou! Ah, Copa do Mundo. É a realidade. Depois de alguns anos de casado, pode acontecer isso com você. Atenção, pessoal. Não que tenha acontecido comigo, tá? Mas ninguém avisa que tá sem cueca, né? Não. Já vai, né? Sim, já vai. Porém, vai no material, porão. Malandro é o Bob Esponja que vive embaixo d'água pra não lavar louça. E porão, tudo bem com você? Tudo, mano. Malandro é o Bob Esponja por quê? Que vive embaixo d'água pra não lavar louça. Malandro é o mendigo que se cobre com jornal pra dormir bem informado. Malandro é o pardal que canta feio pra não ficar na gaiola. Já lá no KG ele ficaria na gaiola. O KG prenderia KG. Ontem eu soltei dois passarinhos. Eles saíram assim, voando, sala assim, e caíram no chão na cozinha mortos. Putz, não me diz. É um gato comendo. Não sabe voar, né? É um gato comendo daí. Malandro é o pirata que fala com o telefone no gancho. Malandro é o curupira que faz moonwalk pra frente. Puta, velho. Malandro é a pomba que caga voando e limpa a bunda com o vento. Meu. Marcel de Blumenau. Obrigado, Marcel. Cara, malandro mesmo é o cinto, né, cara? Por quê? Porque dá a volta no malandro. Eu não quero nem saber! Larga esse porco! Quem me conta que eu não quero saber! Ele falou que o malandro é o cinto que dá a volta no malandro! Ai, meu Deus! Eu vou me matar! Larga esse porco! Traz o porco aqui, Zé! Larga o porco! Larga o porco! Larga o porco! Tira esse porco bravo! Se eu puxar o rabinho dele assim, o que ele faz? Esse é o primeiro porco, porco falante do mundo. É o porco do Pretinho Básico. O porco não gosta que eu puxo o rabinho. Como é que é o porco? É o rabicó. Fala com o Carinho, rabicó, vai, fala. O melhor é ruminada. Puxa o rabinho dele, puxa o rabinho dele, KG. Vai, puxa aí. Esse é o porco, eu vou botar ele aqui no rabinho. Vou dar uma passeia pra ele. Tá querendo cuidar bem do rabicó, né? Eu fui desse porquinho. Coitado do rabicó do porco aí, Zé. Ô, Davi, eu tenho uma notícia aqui que tu vai ficar muito revoltado. Olha aí, ó. Quem manda é a mulher, Davi Coimbra. Mas eu sabia disso já. Uma empresa inglesa, a Gister, identificou que 75% das decisões tomadas numa casa são guiadas pelas mulheres. Sabe por quê? A cada 4 decisões, 3 têm a voz da mulher. Sabe por quê? Por quê? Cansaço. O homem cansa? O homem cansa. Sim, o cara, homem as mulheres escolhem desde o nome dos filhos, a quantidade de crianças que o casal vai ter o orçamento do casal é decisão da mulher. Só se trabalhar. Na hora de comprar o carro, são elas que determinam. Isso é verdade. Nós vamos comprar aquele ali, Calheiros. E o Calheiros vai lá e compra aquele ali. Isso explica o grande número de homens dirigindo C3. Não, e o pior de tudo é mais ou menos por isso. Porque a mulher, ela entra num carro, tu leva a mulher pra fazer o test drive, a única coisa que ela diz é o seguinte: que carro lindo. É lindo tem esse carro. Aqui esse carro. Não, ela não quer saber se tem motor, se tem ABS, se não sei o que, se tem airbag. Ela só diz que é lindo. Elas cansam, gente. Bora, você é lindo. Elas cansam. Na verdade, dentro de casa não tem grandes decisões. Né? A mulher, as 4 decisões da casa, 4 são, tá? Tirar o lixo pra fora, a mulher tomou. Né? A lá outra, ele, né? Lavar os vidros, né? Que estão com os dedos, os vidros. Sim, tá sujo. Decisão da mulher. Tirar o pó. Tirar o pó, decisão da mulher. Pagar as contas, decisão do homem. Isso aí. Não tem grandes decisões dentro de casa no dia a dia. Então as mulheres podem tomar a maioria. Pode estar pronto pra casar. Qual é a cor que nós vamos pintar a cozinha? Não interessa. A mulher tá cagando pra cor da minha cozinha. É uma decisão dela. Isso é verdade, cara. Eu ainda na cozinha, eu tô cagando pra cor da minha cozinha. Eu quero que tenha comida em cima da mesa, cerveja gelada. Pronto. Sempre tem a cor da cozinha. Eu sabia que existe. Dezenas. Aliás, a cor da coisa do KG é muito ruim. Foi a Andressa que foi tu que escolheu, né? Eu nem lembro qual é. Sabia que existem dezenas de tipos de branco? Não. Dezenas de tipos branco de branco. Branco normal. Não, tem dezenas de tipos de branco. Não. Como tem dezenas de tipo de vermelho, branco. Dezenas de tipo de verde. Não, vermelho são centenas. Que tipo de branco que vai ter, Davi? Tem o branco calheiro e tem o branco porã. Não, só uma amiga. O branco é a ausência da cor, é isso, né? Sim. Não, o branco, não, branco são todas as cores. O preto são todas. Preto é ausência. Preto não tem. É tanto que naquela barra lá no. Então pode ter que tenha mesmo. Então tem vários tipos. O preto só tem um daí, né? Não, tem o fosco. É o preto fosco e o preto. Tem o preto da camiseta desbotada do Metallica. Pois é. Tem o preto, que mais? Tem o preto acinzentado. Não, mas aí, então elas vêm com cores, essas cores. Agora os caras tem azul, Havaí, vermelho, França. Umas coisas de louco, azul, assim. Havaí é o do uniforme do Havaí, né? Azul mar do Havaí. É que cor de carro é uma mas coisa não é cor meio de carro, gay. Cor pra é onde os veados invadiram a indústria automobilística. Designers, né? No nome das cores do carro. E existe uma preocupação muito grande no Brasil, na indústria automobilística, com essa questão que o brasileiro só tá consumindo carro preto ou prata. Prata o que mais tem. As campanhas agora de todas coloridas, né? Tudo colorido. Mas é que é mais fácil tu vender, né? É que o prata não precisa lavar tanto, né? Não, e é fácil tu vender. Tu chegar com um carro prato e um carro amarelo, tu vai vender antes o prata, é evidente. E olha só que coincidência, o carro do Maurício é prata, a minha BMW é prata, o Davi é prata, o meu é prata. O Porã é prata, o Careza é uma cor gay. Olha a cor do carro, Careza. Sim, o meu prata. é preto. Não, é prata. Não, preto não é. Meu é preto, cara. O teu é Abelina? Olha aqui, ó. Que cor é Abelina, Alcemar? É indefinida. É bege? Tem todas as cores. É um arco-íris. É muita chapeação. Um amigo meu aqui, ó, que até eu mandar os parabéns pra ele, Matheus Pozobon, que assumiu homossexualismo lá em Santa Maria. Mandou aqui, ó. O meu prédio é branco pássaro. Assumiu. Matheus Pozobon. O cara que diz que o prédio dele é branco pássaro. É ruim. É porque ele assumiu. Esse aí dobrou o carro. Sabe qual que é o branco pássaro, cara? É esse aqui, ó. Ah, que legal. Esse aqui é o branco pássaro. Bem branquinho, hein? Vai daí, Potter. Uma piada. Piada do Potter. Apoio. Comércio de bananas do Cookie. Porque banana no Cookie é bom. E aí, a loira gostosa, galera. Tinha um Fiat Uno joia, daqueles antigos, interaço. Sim. E ela tinha um ciúme doentio do carro. Posso tirar uma dúvida de português aqui? Com o Davi? Sim. É ciúmes ou ciúme? Ah, tanto faz. Então vamos lá. Tinha um ciúme doente. O cara não sabe, ele disse tanto faz. desculpa, tô brincando. Não tem plural de ciúmes. Ciúmes, tio. Tá por aqui. Ciúmes é mais. Saudades. Ciúmes é mais, né? No plural é muito ciúmes. E um pode ser considerado. Então, ela tinha ciúmes. Ciúmes. Doentio. E um dia alguém bateu na porta e amassou a porta do Fiat Uno dela. Não, foi a porta do Fiat, velho. E a loira ficou absolutamente pé da vida, encostou o carro na garagem e disse que não ia mais sair com ele. Passaram-se alguns meses, louca de saudade do carro, querendo dar uma volta, ela se senta ao volante, põe a chave na partida e nada. A bateria tinha descarregado. Depois de várias tentativas, desiste e chama o mecânico. Aí chega o mecânico, se abaixa, dá uma olhada, tenta ligar, se abaixa de novo, mostra o cofrinho, o mecânico. E aí fala, olha, esse conserto é muito fácil e barato, é só fazer uma chupeta. E a loira olha pra ele. Vai? E se fizer mais algumas coisas, você arruma a porta também. Eu não leria. Eu segui o material. Olha aqui, o Josi Clayton é o nome. Ah, não. É um casal, Cleiton e Josi. Só que o Twitter. Josi e o Cleiton. É Josi. É uma boa dica. Nome do filho, boa dica. É o Twitter do casal, é Josi underline Cleiton. Coitado, cara. O Cleiton, do Josi Cleiton, é técnico em tinta. São 1.352 tipos de branco. Puta, chega dando dezenas. Ai, cara. Mas é cara, muito mais do que eu pensava. 352 tipos de branco. É muito impressionante. As contas são 13 centenas. Sabe que 13 centenas. Essa história do carro aí, que a gente sempre acha que entende muito de carro, né, cara? Não, e meu pai é um desses caras, né? Meu pai tem tese pra tudo. Grande fera. E eu era moleque, tava no banco de trás e meu irmão no banco da frente perguntando tudo pro meu pai. Meu pai tinha explicação pra tudo, né, cara? E o carro andando. Aí meu irmão virou, pai, e esse cheiro assim de queimado? Porque não, porque isso é a borracha da homocinética de não sei o que, não sei o que. Eu falei, pai, eu não sei, mas eu acho que se você baixar o freio de mão, para o cheiro. Tava andando já umas 15 quase com o freio de mão puxado. Sabe que o meu guri sempre reclama do cheiro de queimado no carro? Sempre tá reclamando aquele guri. Como é que é o nome do teu filho, Paulo? É o Pauzinho. Ah, o Pauzinho. E como é que você faz? Como é que você faz pro cheiro passar? O Pauzinho, como é que eu faço? Muito bom ar. Bota aquele spray lá que dá o cheirinho bom. Dá uns pum. Até dá uma caatinga lá, aquele meu carro, que eu trabalho com verdura, né? Tu gosta de verdura, Potter? Não. Eu trabalho muito com verdura, tá sempre chego lá, tem que. Aquela fumbica eu vou passar adiante já. Mas eu faço muito exercício, cara. Eu corro. É. Corre ou só caminha? Eu gosto de ficar parado, gosto de ficar paradinho. Só são 6:30, tá na hora dos classificados do Pretinho. Vamos pra a primeira oferta é vendo um porco. Duas ofertas que chegam aqui pelo pretinho básico @atlantida.com.br. Vendo a minha Nikon D40 com duas lentes, tem um ano e só usei pra tirar fotos da família. Um show de máquina pra quem curte fotografia. As cores ficam incríveis. No modo automático, não precisa saber de fotografia pra usar um equipamento desses. Baratela, R$1.000, novinha. Motivo, vou pra Europa e preciso de grana. Oh. Então o e-mail é minhanikon@gmail.com. Nikon com K. Nikon com K. minhanikon@gmail.com.br. Comprou pra fazer a cadeira de foto da faculdade, nunca mais usou. E olha a coincidência, família. Cara, outra oferta também é uma câmera digital. Foto da família, será? Tem. Será? Na verdade, essa é digital, outra não sei se é. É, a outra digital. Não, outra é profissional. É, Maurício. A é? D40 digital? É digital também. É D de digital, né? É D de digital. Bom, a segunda oferta, a segunda câmera hoje. E aí, pessoal, eu sou de Pelotas, quero vender uma câmera digital Sony, modelo H7, semiprofissional, com carregador, bateria, cartão 2 GB, bolsa, lente solar, alça, com menos de 2.000 cliques. Valor R$600. Como é que ele... O cara contava. Como é que ele contou? Eu acho que marca, né? Marca, né? É, counter, é mesmo. O motivo da venda, pagamento de pensão. Olha só, esse aí tá com a corda no pescoço. Olha, esse game vende, da cadeia. É, vende, cadeia, vende essa câmera aí, é, senão tu vai... Esse o Edmundo dormiu ontem. Esse vende por 100 pila, a câmera. É. Não, o Edmundo não foi por causa da pensão. Não, não, eu sei, mas ele vai dormir que nem o Edmundo dormiu ontem. Um amigo meu falou que essa última noite ele dormiu menos que o Edmundo. De tão forte que foi a noite. O e-mail aqui pra comprar Sony pro Magrão, vem pagar a pensão, é douglas.corretora@hotmail.com. Douglas.corretora. Ah, o Douglas corretora. Da corretora? É, o Douglas da corretora em Pelotas. Tá ruim o negócio pro Douglas. Olha, eu não quero dizer, não quero melar o negócio dos ouvintes, mas o Big tem muitas câmeras digitais. O Porã tá sempre você melando pode os negócios, né, cara? Passar no Big no final de semana e também escolher coitado uma. O do Douglas tá lá, o cara tem que pagar pensão pra mulher. Amor, é o Porã melando tudo. O Porã tá Mas o Porã vai fazer uma vaquinha com o cara e vai pagar pensão. Alguém de Pelotas vai comprar essa máquina, né? E toda a rapaziada vai comprar máquinas no Big. Isso aí. Muito bem, Potter. 27 pra 7, a gente já volta com o Pretinho Básico. Vamos faturar? Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 20 para 7. Tamo de volta com o Pretinho Básico, segunda edição, sempre no oferecimento de telefonia do Big e da Milera. A moda está nas ruas, inclusive tá na hora de divulgar o vencedor da promoção Banho de Loja da Milera. Esse é sortudo ou sortuda, vai faturar R$1.500 em presentes. Pais. Da da Milera. Sabe quem faturou R$1.500 da da Milera? Quem? O Matheus Lacerda. Matheus Lacerda, o @mate_Lacerda seguiu a Damilher no Twitter e ganhou R$1.500 em compras da Damilher. Ô Matheus, quiser mandar uns presentinhos da Damilher. Pô, é verdade, né, cara? Estamos precisando, né, doutor? Tô meio mal de calça, bicho. Exatamente, doutor Maurício. Quem é que ama, hein, doutor Faltão? Faustão tá mal de calça, mal né? De calça. Não, mal de camisa. Faustão. É, mal de camisa. A vida inteira teve mal, né, Faustão? Tem... Sempre se vestiu mal, né? Faustão tem... bem, bicho. Não, para aí, bicho. Agora ele emagreceu demais, tá murcho. Tem que parar de botar aquela calça no umbigo, Faustão. E a calça ruim, no umbigo, galera. E a jaqueta de couro com strass, bicho. Que coisa louca. Vamos, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai, doutor Alceu. Tá bom pra tomar um perine hoje, né, doutor Maurício? Tá sempre bom, doutor Alceu. Impressionante. Maurício ainda vai ter problema. Ainda vai ter problema. O senhor noite, é esquizofrênico, doutor Maurício. Não sou, doutor Maurício. Nem eu. Mas eu acho que eu vi vocês na Ilha do Medo. Tá todo mundo indo pro Benibelto Wilson pra ver o Criciúma com boa. Tigre, tigre, tigre. O Tig vai ganhar hoje, doutor Dabi. Ah, vai. Vai ganhar do boa e vai subir nas tabelas da série. Vai embora, lá pra cima. É Tigre contra quem? É o antigo Ituiutaba. Boa não sei o que. Boa, ai, bom esporte. Boa, né? Mulher. Bom esporte, né? O antigo Ituiutaba não foi o que a gente viu o jogo foi, lá? Foi, o que eu falei hoje a uma aqui no Pretinho. Tu não está não escutando estava o programa. No programa uma hoje a uma. Não, não estava. Não briguem, gurias. Não briguem na frente das visitas. Semifinal da série. Eu só vejo o jogo do Grêmio. No domingo, 4 da tarde, tem o Palmeiras com a Bahia. Ei, Palmeiras. Eu estava de aniversário. Então, parabéns. Dia 15. Ontem, né? Santana? Eu tenho que cantei cantar um pouco mais a boca, antes, Santana. Não. Torta a boca. Torta a boca. Quarta-feira. Torta a boca, Santana. Fala com o Davi aí, Santana. Gênio. Às 4 da tarde de domingo tem o Grêmio com o Basco, hein, Grêmio? Vai ser bom esse jogo. O País Basco. Doutor cantando. O Grêmio vai perder. Também às 4 da tarde tem o Figueirense com o Atlético Paranaense, hein, Figueirense? Olha aí, jogaço. É a hora, hein, Figueira? É a hora. E às 6:30 da tarde, doutor Calheiros vai estar lá, Coritiba e Inter, hein, Coritiba? Viagem domingo pra Curitiba. Curitiba e Inter, 6 vai passar em qual canal? Sport TV. Sport TV. Sport TV, jogo da rede. E o grupo tá, o clima no Inter tá tão tranquilo que o Calheiros vai no avião do Inter. Meio jogadores, não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tive de manhã lá no Beira-Rio, o Falcão na boa. Como é que tava hoje o D'Alessandro, Calheiros? D'Alessandro tava tranquilo, aliás, ele disse agora que não pouco, vinha hoje. Não, mas é com o Calheiros ele fala, fala, vai falar com o Calheiros, D'Alessandro. Fala bem, fala na boa, né, D'Alessandro, como é que tá? É o Calheiros que tá falando? Sou eu. Calheiros, eu falo. O que tu quer saber, Calheiros? Quero saber o seguinte, como é que tá o meio-campo? Tá muito sobrecarregado pra você e pro Oscar. Estão criticando que vocês estão jogando muito longe, cara, um do outro. Não, isso é coisa do campo. Só isso? Quem mais quer saber? É assim mesmo, galera? É assim. Porã tá aí. Porã tá aí hoje, cara. Fala, Dali. Como é que tá, Porã? Beleza, faz tempo não vai lá em casa. Beleza. Beleza. Não tem mais cerveja lá, não, tava, não vai mais lá em casa, né? Você também não vai mais lá em casa. Não sei, pelo amor, não sei se eu confio em ti. Ó, dá uma crise na relação. Que coisa. Pô, D'Alessandro ficou fora da Copa América, cara. É um baita de um viado que treinador. É o Batiste? Sim, é o Batiste. É Batista, não é Batiste, é o italiano. Sério, Batista, não gostava do quê? Pô, mas o Maradona te deixou fora da Copa. Agora o Batiste te deixa fora da Copa América. Você vai pra qual Copa, cara? Vai pra Copa do Porã daqui a pouco fazer. Não, não vou mais. Não tem não mais nada mais lá, né? Porã não vem mais, não tem Copa ali. Agora tem os brinquedos. Não tem mais Copa. Os fantoches. É a Copa que ele brinca de fantoche, sabe? Bota a mãozinha por cima. Isso aí. Tá bom, Dani, valeu. Era isso, doutor Oceu. É exatamente, doutor Maurício. Tá calor aqui, meu. Tá quente. Deixa tá uma piada. Né, vai que os caras botam 23. Vamos decidir o que nós vamos fazer. Piada do Potter! Apoio! Canudos Marinho, bom pra botar no suquinho. Rodrigo Sala, com 2 L's, de Caxias do Sul, manda pra gente. É o Sala. Uma conversa entre a mulher e o marido dela. Ai. Se eu morresse, você se casaria novamente? Claro que não. Não? Por que não? Não gosta da vida de casado? Não, eu adoro a vida de casado. Então por que você não casaria de novo? Tá bom, eu casava. Ah, casava. Ah, meu Deus. Não sei. Se você casasse, dormiria com ela na nossa cama? Mas onde é que você queria que nós dormíssemos? Ai. E substituiria as minhas fotografias por fotografias dela? É, claro que sim. E ela ia usar meu carro. Não, não, ela não dirige. Meu Deus! Moral da história, não espiche a conversa com a sua mulher. Não vai. Responda só o essencial, né, Davi? Depois tem que responder o que ela quer ouvir. É, sim, não, tá aqui os 20 pila. Só isso que tem que dizer pra mulher, né? Sim, não, tá aqui os 20 pila. É isso aí. 20 pila, mano. 20 pila? 20 pila é um baita dinheiro que ela pode dar pra mulher, né? Claro, né, cara? 20 pila. Cara, 20 pila por dia. Gasta com as suas coisinhas. Me traz o troco. Gasta com as suas coisinhas. Traz uma coisinha pra mim. Não, não, gasta com as suas coisinhas. Toma aí 20. Toma 20 pra tá bom, amor, é isso aí. Toma 20 pila. Pronto. Que casamento dura, ó, anos. Muito ela pega ligeira achando que é 50 e se arranca. Amarelinho também. E aí, dá 2 pila, então. Lâmpada misteriosa acesa há 110 anos assusta norte-americanos. E o porco também. Foi o KG que acendeu essa luz aí. Uma lâmpada de uma estação de bombeiros da Califórnia tá acesa há 110 anos. Essa marca é boa, hein? Essa aí tem que ser 110 ou 220, né? E ninguém nos Estados Unidos consegue responder por que ela ainda não parou de funcionar. Segundo a imprensa local, a lâmpada foi acesa em 1901, na cidade de Livermore. Ah, lá em Livermore. Ou Livermore, sei lá. No norte do estado. E foi apagada... aí, ó, o nome da cidade, Livermore, vive mais. Ah, olha aí, ó. E foi apagada apenas por algumas horas durante a mudança do prédio dos bombeiros em 1976. Ela fica acesa o dia inteiro, a noite inteira. Tá, então apagou, acabou. Anos. Não, mas, Zaca, foi há 30 anos atrás que apagaram. Ah, sim. A lâmpada tem até um comitê formado em homenagem ao seu centenário. Conta com, com o aposentado Linz Owens, bombeiro de carreira, como pai. Owens disse à BBC que a corrente baixa da lâmpada, cerca de 60 watts, pode ter prolongado sua vida, mas ninguém imaginava por quanto tempo. Caraca. Cientistas de todos os Estados Unidos já visitaram a cidade em busca de explicações para o fato que entrou pro famoso Guinness. O livro do Guinness Book, como diz o Almir. É verdade. Hoje em dia a lâmpada é uma atração turística especial em Livermore. Ah, eu preciso ver essa lâmpada. E um presente pra corporação de bombeiros que ficou famosa em todo o mundo. Quer ver essa lâmpada aí, Calheiros? Cara, o aquecimento dessa lâmpada. Caraca, mas é pouquinho, né? Essa é, dá pra dizer que tem resistência, né? Essa tem resistência. Mas imagina quando apaga, tu imagina, tu vai lá e tal, os caras devem fazer visita turística, sim, a gente tá olhando vigília, e a lâmpada apaga, entendeu? Vigília da lâmpada. Quem mandou foi o Léo Carninha. Algum brasileiro ia dar uma pedrada. Léozinho, mandou. E aí, Alcemar? Vai pegar uma minha, deixa um bingo aí, na direção. Alcemar, por que que funciona uma lâmpada 110 anos seguidos? É muito complicado isso aí. É em relação da eletricidade estática. Qual é o fio pra ligar uma lâmpada? Esse aí é a lâmpada 2, o fio 2. Fio 2. O fio 2 é capado. Ô, Alcemar, não mente, tu não faz elétrica, na verdade. Faz tudo, cara. Na verdade, você tá fazendo as reformas da casa do Davi? Então, mas já é reforma que eu já vi. Tá muito bom. Hoje é dia de morder, né? Então, Davi conhece o Arizoli. Eu conheço eles todos. E que, na verdade, eu fui na empresa do Almir, a Almirket, que também faz reformas. E ele me indicou o Alcemar, o Arizoli e o Adão. Os três lá em casa. A churrasqueira fica pronta até quarta-feira. Fica pronta? Fica pronta. Parece pó de bolo, pó, beleza. Tem decisão da Libertadores, vamos liberar os vintinhos pra eu tomar uma coisinha. Vai dar os vintinhos pra ele agora. Ali no pôr do sol aqui? Pôr do sol, é. Não. Tu também tem uma garrafa com teu nome ali, o Almir tem. Junto. É, uma loucura. É, uma caninha de fuxo. Provérbios. Bota três provérbios, Maurício. Trilha de provérbios. Provérbio árabe. Árabe. Há 5 degraus para se alcançar a sabedoria. Calar, ouvir, lembrar, agir e estudar. Não foram seis? Não foi 5, só. Ai, ai, ai. O homem só é genial aos 20 anos de idade. E quando tem fome. Josué de Castro. Olha só. Josué de Castro. Esse cara é um bosta. É quem jogava no meio de campo de São Paulo, não é o Josué de Castro? Não faço ideia de quem é. Eu entendi. Tu já tinha ouvido uma frase tão absurda como essa, Davi? Quando tem fome, esse cara é um bosta. Quem é o Arthur? Esse cara parece que ele fica no parcão de madrugada. Fica no parcão de madrugada. Minha religião é o amor. O bagaceiro do Dalai Lama que falou essa. O Dalai Lama não é bagaceiro, isso, cara. É um monge, cara. Ah, o mestre. Ele é pelado, só com o dedão enrolado. Não é dedão, é lençol. É lençol pra provar que ele não é apegado aos bens materiais. É uma grande figura. Vai na frase do Dalai Lama. E pra fechar, quando a fome aperta, a vergonha afrouxa. Ah, isso é verdade. Seu Madruga. Isso é verdade. Posso engatar uma em ti aqui, Osmar? Posso engatar uma em ti aqui? Vai. Coquetéis são reuniões programadas pra se encontrar pessoas que não vale a pena convidar pra jantar. Boa! Então chama pra um coquetel. Posso engatar uma também? Boa, engata. Que saudades de outros tempos. Velha Guasquimunda. Meu Deus. Ai, ai, ai. Eras louca por uma... Ninguém dobrava o pescoço. Potter, essa é pra ti, ó. Um alcoólatra é alguém de que você não gosta e que bebe tanto quanto você. Quem falou essa foi o Dylan Thomas. Não tem uma do Nietzsche aí, Calheiro? Nietzsche, deixa eu pensar aqui. Não, cara, mas tem que fazer o, a vinheta. É, sabe que peraí, Calheiro. Tu sabe que o Bob Dylan tem o Dylan do Bob Dylan por causa do Dylan Thomas, né? Ah, é. O nome do, é Robert Zimmerman. Ah, é o Dylan por causa desse grande poeta norte-americano. É verdade. E o Thornton Wilder. Tu já ouviu falar do Thornton Wilder? Alguém já ouviu? Tem uma frase que é muito bom aqui, ó. O melhor no casamento são as brigas. O resto é mais ou menos. Cita-nos Nietzsche, aí, Calheiros. Nietzsche, Calheiros. Tem uma aqui que eu me lembro. Te lembra o quê, Calheiros? Me lembro. De cabeça. Tu tem que fazer a introdução, né? Vou licitar. Vou licitar Nietzsche. Boa. Vai, Calheiros. Tu lembrou céu. De mim, não, né? Não, de você. Lembrei de outra pessoa. Ah, tá bom. Fiquei magoado. Não por me teres mentido, mas por não poder voltar a acreditar-te. Baita frase! Brasil! É bom esse Nietzsche, hein? 8-7! Muito bom! Impressionante! Pô, deixa eu engatar aqui umas frases de homens sobre as mulheres. Engata, porra! Tá certo que as mulheres devem correr atrás dos seus direitos, mas na volta vê se traz uma cerveja! Homem! Se a bebida está prejudicando o seu casamento, abandone essa mulher, velho! Homem! Essa é velha, mas é boa. Passar mulher pra trás é fácil, difícil é passar adiante. Mulher feia! Ai, bebê! Mulher feia igual a pombo correio, sempre volta pra casa. Ou mulher feia que nem bumerangue, né? Tu atira e ela volta. As mulheres seriam mais interessantes se pudéssemos cair em seus braços sem ficar em suas mãos. Baita frase! Mas é a tetra. Frase, cara! Essa é tetra. Grande. Mulher não tira carteira de habilitação, tira porte de arma, velha! E Deus criou o homem antes da mulher pra não ouvir palpite, né? tem um colega nosso na imprensa, aqui na crônica da UFRGS. Pode ser o nome dele? Não pode, tem que preservar, né, cara? E o cara é famoso porque o cara é presidente da Associação dos Apreciadores de Bagre, né, cara? Bagre peixe. Bagre. É o pai do Neto Fagundes. É a mulher feia. Entendeu? E aí o cara uma vez tava na noite chegando numa mulher tão feia, cara. Mas tão feia. E a mulher ficou cozinhando ali, porque. Cara, ela do tipo, mulher feia, metida, não sei o quê. Não, mas ela, pelo contrário, essa era consciente. Ah. E aí ele ali do lado, trovando ali, cantando tal, ficou rasgando a mulher a noite toda, cara. Aí tem uma hora que ela se irritou e falou assim: cara, não é possível. O que você viu em mim, cara? Tu é louco! Quem é o cara, mano? Manda um abraço pra ele. Glorioso. Amanhã a telefonia do Big vai nos levar mais uma vez pra casa do nosso ouvinte. A gente vai estar apresentando o Pretinho Básico das 6 da tarde de amanhã, sábado, ao vivo da casa do nosso ouvinte. E agora eu quero falar dos produtos da telefonia do Big. Por exemplo, esse celular aqui, ó, o ZTE-X990. Tem teclado QWERTY, tem câmera de 2 megapixels, tem MP3 player, tem Bluetooth. Sabe quanto é que tá esse belo celular da telefonia do Big? Pila. R$189,90. Não! R$189,00. R$189,00 no TIM Infinity Pré. Ou você pode parcelar em 10 vezes sem juros por R$18,90 no Hipercard. Impressionante, ali. Cara, a telefonia do Big que amanhã vai nos levar pra casa do seu ouvinte. Tô recebendo uma ligação aqui na 1 ou na 2, ô querido Arthur? Ah, tu não se decidiu ainda? Não, ligou. A gente tá recebendo uma ligação importante. Não, é uma ligação que a gente... Betânia! Recebeu. Betânia! A Betânia! Quem me chamou? O Pretinho Básico. É sempre o Pretinho Básico que te chama, né? Quem mais te chama? Não sabe. Não, ninguém mais quer saber de ti. Canta, eu não tô entendendo nada. Linha 1? Pera que o porco tá lambendo meu dedão. Tira esse porco. Pera aí, tira o porco daí. Alô, quem fala? Boa noite. Cidade! Ah, mas não. Vocês me ligaram a esta hora. Tava dormindo, Sidão? Um minuto, Sidão. Eu estou numa rua meio escura agora. O que tá fazendo, Sidão? Eu estou fazendo algumas coisas mais íntimas. Com a Jussaura? Xixi? Não, hoje não, não fale o nome dela, não divulgue, eu não estou... Eu falei pra ela que eu ia fazer algumas coisas diferentes, mas ela não sabe. Como assim? Ah, tá diferente, coisas, né? Diferentes. Ai, calma, não faça isso comigo agora. Que isso, Cid? Que baixaria é essa? Que isso, Cid? Calma. Velho, cabeçudo, tá? Só porque tu ligou pra cá pra falar, fazer esse tipo de coisa. Olha as criancinhas, Cid. Os salmos, vamos para os salmos. Então vamos, Cid. Esta sexta-feira. Bebeu, Cid? Ah, não, tem alguma coisa acontecendo lá no carro. Eu estou numa festinha privê. Tá maravilhoso. Que bebeu, cara. Olha, Cid. Bebeu. Ô, Cid Moreno, não tem tempo mais nada. Graças a Deus, são 7 da noite. Pretinho Básico fica por aqui. Tchau, Cid. Tá falando lá. Vem aí a Voz do Brasil. A gente volta amanhã ao vivo às 6 da tarde. Pela internet, você segue com o Discorama. Um excelente final de semana pra valeu, todo mundo. Valeu.